der cara, droga e festa. Playboy me detesta, puta ama, puta fala. Sua tropa não presta, nada me ilude. Ela quer sexo, eu não me apego. Mas foda ela sempre. Que hoje tem festa na trap, e ela me disse que quer. Eu levo essa droga na bag e isqueiro pra acender. Maconha me deixa mais leve, ela me deixa mais leve. Tudo que você quiser, eu posso te proporcionar. Essa vida é cara, droga e festa. Playboy me detesta, puta ama, puta fala. Sua tropa não presta, nada me ilude. Ela quer sexo, eu não me apego. Mas foda ela sempre. Sempre chapado, sempre no alto, sempre na onda. Ela me chupando com esse olhar azul, gostosa de olhar e gostar de picão. Mais de 100 gramas dentro da bag, ela quer fumar do racha mais puro. Quer fuder no quarto escuro, quer fuder com negro de luz. Yeah, ligo pro Defidel, chama todas as mulheres. Manda brotar na trap, hoje é noite de sexo. Manda ela vi, geme pra eu ouvir, vi. De Honda pela madrugada, no jet ando com várias garras. Não se ilude com a vida cara, pega a boate, levo pra casa. Me viu, vi. Vai sentar pros criada, mestre. Droga cara, puta e festa. Gosto daquilo que não presta, vida. Entrei pra main street, flor. Agora sou imã de xereca, vida. Faço meu próprio dinheiro, pouco me fudendo porque cê não gosta. Eu preocupado em quando vou poder pegar a Rebeca, aquela gostosa. Preta da pele marrom, deixa eu dar tapa nessa sua bunda. Fode ouvindo meu som, mano, eu amo essa filha da puta. Dentro da melhor suíte, você me dizendo qual é seu fetiche. Quer que eu coma sua melhor amiga, mas na sua frente enquanto cê assiste. Quer ser só minha é o seguinte, nem vai precisar falar que me ama. Vou te tratar como mulher na rua, só vai ser puta lá na minha cama. Já me preocupe, vi. Vai sentar pros criada, mestre. Essa vida é cara, droga e festa. Playboy me detesta, puta ama, puta fala. Sua tropa não presta, nada me ilude. Ela quer sexo, eu não me apego. Mas foda ela sempre. Essa vida é cara, droga e festa. Playboy me detesta, puta ama, puta fala. Sua tropa não presta, nada me ilude. Ela quer sexo, eu não me apego. Mas foda ela sempre. Tudo que você quiser, eu posso te proporcionar.